chegou. Se você acredita que é possível mudar, que tudo pode ser diferente, venha com a gente, juntos vamos transformar uma Goiânia melhor com Pablo Rezende. Eu escolho a renovação e a esperança, eu escolho a força da mudança. Pablo Rezende, hoje o chão tremeu, o povo todo se alegrou. Uma nova ideia que nasceu, é Pablo Rezende.